Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música Maranata e eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Quem ainda não é inscrito, quem já é inscrito, fala para o amiguinho se inscrever aqui, que é muito importante para mim. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem deixar sugestões de músicas para os próximos vídeos, podem comentar aqui também. É isso aí, um beijão e até a próxima.